Nosso tema de hoje, então, é Enquanto os Homens Dormiam. Você já deve ter ouvido diversas vezes a explanação da parábola do joio do trigo, onde tem essa frase, enquanto os homens dormiam, na explicação. Então a gente vai tentar conversar sobre qual o significado dessas palavras, o que acontece enquanto nós dormimos. E é claro que nós não estamos falando do nosso sono. É um outro sentido, é um sentido figurado. Nós sabemos que no nosso mundo existem interesses. Interesses em manter as coisas como elas estão. Alguns interesses em fazer com que as coisas sejam pioradas. A gente percebe influências que chegam até nós. Como é que nós nos posicionamos? Será que nós estamos percebendo essas influências? Esse andar das situações que vai como que nos prendendo, nos pressionando. Um termo bem comum hoje que acaba demonstrando isso é o termo fake news. A gente ouve falar, está lá, fake news, fake news. Que na verdade é uma forma de disseminar mentiras ou ideias falsas através dos meios de comunicação. Eles até nos alertam, cuidado, observa bem, não repassa se tu não sabe. Pior do que repassar até, é a gente absorver isso como verdade. Hoje um dos canais que a gente acredita, talvez a gente não acredite, mas a gente dá crédito, né? É as redes sociais. Apareceu escrito ali, é verdade. A gente não questiona. E ao contrário, deveria questionar. Então são apenas um exemplo. Mas não são só as fake news. Porque isso aí, como eu disse, é um termo novo, atual. Mas quando a gente fala de interesses, existem interesses bem velados de fazer com que as coisas erradas sejam levadas à frente. A gente olha para trás na nossa história e vê diversas situações ao longo do tempo da humanidade. Hoje talvez seja o momento em que nós temos mais acesso à informação. É muita informação. O problema é que talvez a gente não saiba separar essas informações e acabe aceitando um livro que a gente não sabe muitas vezes a origem, como um livro verdadeiro, uma história, uma representação. Ah, mas eu li em tal livro. Nós temos a capacidade de discernir. Se nós não conseguimos, nós temos que buscar mais informação para poder dar esse embasamento, essa tomada de decisão, essa escolha, porque nós estamos repassando a todo momento essas informações. Nós ouvimos e transmitimos. Então é nesse sentido que a gente fala, enquanto os homens dormem, enquanto eles estão dormindo, porque de uma forma ingênua, a gente está absorvendo tudo. Ou melhor, a gente está absorvendo tudo que a gente quer. Porque tem coisas que a gente não aceita, a gente barra. Daí, a gente faz a pergunta para a gente poder se responder. O que nós estamos buscando? O que nós estamos querendo? Nós estamos indo atrás do quê? E onde nós estamos buscando aquilo que nós queremos? Se a gente consegue já definir essas duas perguntas, talvez a gente comece a perceber que o que a gente busca não é o que a gente precisa. Onde a gente busca, talvez não seja o lugar mais confiável, a fonte confiável. Então a gente já começa a questionar. Mas veja, A informação é externa, ela está fora. É a minha busca que faz com que eu absorva ela. É eu estar dormindo, como disse Jesus, que faz com que aquilo tome, guarde em mim e cresça. Eu disse, né? Não existe tanta informação hoje, nunca existiu tanta informação como existe hoje. A questão é separar, discernir o que é verdade. Lembra da frase? Conhece a verdade e a verdade vos libertará, mas a mentira nos aprisionará. Essa é uma verdade também. Nós somos escravos dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos que nos impedem de absorver o novo, de aceitar que o novo possa estar certo. Eu falei de fake news e eu falei da história, a escravidão, a repressão. Quando a gente repreende algo, a gente evita que esse movimento exterior ele chegue. A gente impede, a gente deixa trancafiado, seja no campo das ideias, seja no campo da atitude. Durante muito tempo, muitas verdades que não eram verdades foram mantidas. A gente sabe disso. Muitas coisas hoje estão esclarecidas. Nós sabemos de muitas outras coisas, porém nós temos dificuldade de fazer com que elas tomem forma dentro das nossas atitudes, conceitos enraizados, presos dentro de nós. É preciso que morra o homem velho para que renasça o homem novo. Tem tantas frases dentro do Evangelho que nos mostram essa necessidade de mudança que nós precisamos ter. Mas como ele disse, nós estamos ainda dormindo, porque é muito mais confortável aquilo que eu estou absorvendo. Aquilo que eu guardo em mim como sendo verdadeiro, para mim é muito mais confortável. Porque não exige nada de mim, não exige mudança. E eu ainda me amparo dizendo, os outros fazem assim. Eu uso o exemplo negativo para justificar os meus erros, as minhas falhas, ao invés de usar os exemplos positivos, que são tantos, para tentar fazer com que eu possa mudar. Enquanto a gente dorme nesse sentido figurado, é que o mal vai se manifestando e vai vivendo dentro de nós. Todos nós ainda temos um bom pouco de mal que se manifesta. A questão é o que nós fazemos com relação a isso. De que forma que nós olhamos isso? Quando o egoísmo aflora, em que eu tenho a vontade de puxar para mim as coisas, de fazer as coisas para o meu interesse, eu dou vazão a isso ou eu consigo frear? Na parábola diz, né? Do joio e do trigo. Será que eu estou cultivando o quê dentro de mim? São perguntas, reflexões, que têm por objetivo fazer com que a gente acorde cada vez mais. Quanto mais a gente passar a conhecer quem realmente nós somos, trouxermos para a questão do consciente nosso, tivermos a, não diria a exata ideia de quem nós somos, porque isso é muito profundo, mas trazer cada vez mais à tona essas questões guardadas dentro de nós, que nós não conhecemos, mas que é nós. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais a gente evita que essas mentiras sejam por nós absorvidas, aceitas. Que a gente goste de manter isso dentro de nós. Essa é a ideia do acordar, despertar. Nós temos tantas informações ao longo do nosso tempo. Muitas delas, eu disse, né? A gente já conhece, já sabe, mas a gente parece que não acredita. A gente dá mais vazão ao nosso desejo do que à nossa necessidade, que são coisas diferentes. Desejo e necessidade. O desejo está sempre querendo vir a ser. Ele está sempre se impondo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E quando a gente tem o isso e o aquilo, aquilo já não basta, a gente vai atrás de outro desejo. É sempre assim. Mas por quê? Qual é a carência que a gente carrega? A gente tem que se conhecer, tem que se descobrir para poder resolver. Senão, a gente continua carregando semeaduras que não são boas. Essa é a ideia de enquanto nós, homens, dormimos.